Nós queremos ser um concelho moderno e não podemos ser só um concelho moderno em algumas coisas. O que faz um concelho moderno é termos pessoas também com mentalidades diferentes daquilo que algumas ainda que nós temos. Hoje há um tema que é dominante, que é o problema da educação ambiental. A Câmara Municipal tem um prejuízo à volta de 150 mil euros na recolha dos resíduos e dos tratamentos. Teríamos que aumentar a tarifa e nós não temos feito isso. Aquilo que a Câmara Municipal vai fazer, que também é importante, é ver se alerta essas consciências para que as pessoas façam a separação dos lixos. E se nós conseguirmos fazer isso, não precisamos de aumentar a tarifa, porque aquilo que nós pagamos é o lixo indiferenciado. O lixo que é separado, os plásticos, o vidro, o papel, ele próprio gera receitas e a Câmara Municipal não precisa de pagar absolutamente nada. Enquanto no outro lixo, nós, como disse, temos mais ou menos à volta de, para o mês de agosto, a diferença entre receita dos resíduos é de 25 mil euros. É bastante. Eu não estou disponível para aumentar a tarifa. E a Câmara Municipal é que tem que fazer essa campanha, junto às escolas, junto também às próprias localidades e às pessoas, porque nós temos aumentado o número dos depósitos para que as pessoas façam essa separação. Em 2023, numa norma que Portugal foi votada e era para começar em 2021, o lixo indiferenciado que vai para aterro só é 5% daquilo que nós produzimos. Isto é, as pessoas vão ser mesmo obrigadas. Eu acredito que vai haver um modelo de desenvolvimento. O tratamento e da recolha fica-nos perto de 75 euros por tonelada. Por isso é, como eu digo, há aqui ainda um caminho a percorrer.